cantando, hein? Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi pras nações. Agora, manda! Olhe para as suas mãos. As minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos para cima para curar. E eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão, assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você.